Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos lendo e comentando para o homem e para o espírito do homem. A criatura de Deus não é somente corpo. É apenas passageiramente corpo e eternamente espírito. Como colocamos o que é passageiro acima do que é eterno? Então, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, os trechos das palavras e exemplos do Evangelho de Jesus, harmonizados, segundo São Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 22. São Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12. A assistência do Espírito Santo. Vamos então a esse trecho tão importante para os modernos apóstolos e discípulos de Jesus, que nada devem temer na terra, porque têm a assistência do Espírito do Pai Celestial por intermédio do Cristo e do Espírito Santo. E prossegue Jesus nas instruções aos seus apóstolos, a quem mandou pregar: está próximo o reino de Deus. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, portanto, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Por minha causa, sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando, pois, vos entregarem, não deveis temer como ou com o que haveis de falar. Porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porquanto não sois vós e a vez de falar, mas é o Espírito de vosso Pai o que fala em vós. Irmãos entregarão a morte a seus irmãos, e pais a seus filhos. Filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim será salvo. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É o que está na terra até hoje. Vamos temer isto? De forma nenhuma. Quem teme a Deus não teme os homens. Mas é vital que sigamos passo a passo as instruções de Jesus. Atenção, irmãos legionários da boa vontade de Deus. Atenção, gerações iniciáticas da religião de Deus. A geração dos Joões, a geração dos Pedros, a geração dos Paulos, pregadores, expansionistas, e dos Franciscos, os consolidadores de toda a tarefa. E essas gerações se sucedem num ritmo quaternário, porque assim como há gerações humanas, há gerações espirituais. Por isso entendemos quando Jesus diz: não passará da terra esta geração, falando aos seus contemporâneos, sem que tudo isto aconteça. Muita gente pensou que as profecias estariam extintas àquela altura, porque aquela geração do tempo de Jesus morreu. Pensavam assim porque haviam se esquecido do ensinamento de Paulo o apóstolo. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Assim como as gerações carnais, as gerações espirituais. Por exemplo, Deus gera um grupo de espíritos e eles vão reencarnando em muitas gerações carnais. Quando se cumpre tudo aquilo que foi profetizado pelo Cristo, daquele planeta, ou daquela estrela, daquele asteroide, daquele satélite, então eles são liberados para vivências mais elevadas, num novo ciclo de reencarnações, um novo ciclo de gerações materiais, dentro sempre da sua geração espiritual. Quando eu falo em reencarnação, preciso deixar claro que não entendo carne apenas como esta, a que estamos acostumados a ter na Terra. Há várias essências de carne. A carne espiritual, quer dizer, matéria tangível aos seres espirituais nas suas dimensões. Não devemos temer nunca. Inclusive porque o covarde morre várias vezes ao dia. Guardai-vos, porém, dos homens. E ele dissera: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, portanto, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Por isso, sendo prudentes, guardai-vos dos homens, acautelai-vos com eles, mas está próximo o reino dos céus, o reino de Deus, ao toque da sétima trombeta, que aliás começou a tocar no dia 21 de outubro de 1989, quando inauguramos o templo do ecumenismo total, que é o ecumenismo vigente para a terra e para o mundo espiritual, a união das duas humanidades, como preconizava Alzilos Araújo. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis. Para quê? Só para Jesus nos ver torturados? Não. Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Como é que você pode levar o testemunho de Jesus se você não aparece, se você foge? Eu já expliquei, sermos açoitados não significa somente isso aqui. Todo momento em que você vai testemunhar Jesus, seja onde for, na televisão, no rádio, na imprensa, no hospital, você, testemunhando Jesus, às vezes sofre o açoite do desprezo, da mentira, da calúnia, da perseguição, do deboche. Todo o espírito que prega o ódio e que é a destruição dos demais. Esse espírito sectário, soberbo, é que está perdendo a sua força no mundo. Porque os fatos são teimosos, eles querem acontecer. Quando, pois, vos entregarem, não vos inquieteis com o que haveis de falar. Porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porquanto não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai o que fala em vós. Então, que temer? Poder supremo é que falará a nós e por nós. Usando-nos, temos é que ser humildes diante da verdade e sempre corajosos, porque o espírito de humildade é o espírito de coragem. Irmãos entregarão a morte a seus irmãos. Isso aconteceu a Bés. Pais a seus filhos. Filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. A história está plena desses exemplos macabros. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas se a glória suprema, quem perseverar até o fim será salvo. É isso aí. Não tenho mais nada que dizer por hoje, que está muito claro. Quem perseverar até ao fim será salvo. Jesus, nosso Mestre e Senhor, é o que desejamos para todos aqueles que amamos e até mesmo para aqueles que pensam nos odiar. A primeira vítima do ódio é aquele que odeia. O ódio é a arma voltada contra o peito de quem odeia. Ó divino chefe da humanidade, aquele que caminha na vanguarda da LBV e da religião de Deus, a ti, Jesus, entregamos, como ontem, agora e sempre, os nossos destinos. Porque, Jesus, nós aprendemos que tu és a árvore, nós somos os ramos. Que nada poderemos realizar sem ti. O ramo arrancado do tronco morre. E para nada mais serve, senão para ser incinerado. Usa-nos, Jesus, como quiseres. Esta é a nossa ambição. Põe na nossa boca as palavras e desejas que sejam ditas, porque é necessário, Jesus, reformar mente e coração humanos. Como dizia o apóstolo Paulo, o grande Paulo, pregador dos gentios: sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. E nós sabemos e proclamamos, Jesus, que é a tua misericórdia que nos sustenta. Graças te damos, Senhor, por todas as dores e sofrimentos que passamos e que haveremos de passar. Haveremos de trilhar galhardamente a estrada estreita, que leva à porta estreita, que conduz à salvação. Nada queremos do mundo, a não ser a tua confiança. Pois quem nos sustenta és tu, Jesus, com a tua divina misericórdia. Legionários de Deus, Quem nos sustenta é a misericórdia de Jesus. E nós cremos em ti, Jesus. Cremos, cremos, cremos. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre.